Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Empreendedorismo é a possibilidade de transformar sonhos em realidade. Está no ar, pela Rádio Capela FM, o programa Carreiras e Negócios. Apresentação, Rafael Rios. Boa noite, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2016. Está no ar mais uma edição do programa Carreiras e Negócios pela nossa Rádio Capela FM de Vinhedo, São Paulo, apresentação de Rafael Rios, que sou eu. Lembrando que esse programa pode ser ouvido pelo dial do seu rádio, pelas ondas da FM, na frequência 105,9 e pela internet, no computador, através do site da rádio, que é o www.radiocapela.com.br, ou ainda pelos aplicativos gratuitos de celular, Radiosnet e TuneIn. Para quem ainda não me conhece, eu sou pós-graduado em Política e Estratégia pela ESG, Escola Superior de Guerra, sou bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá e Técnico de Administração pelo SENAC. Atualmente, sou empresário. Vamos começar agradecendo também aos apoiadores culturais do programa Carreiras e Negócios, Abra Cadabra Buffet Infantil, o melhor buffet infantil de Vinhedo, Supermercado Infanger, cada dia melhor, Hamburgão Lanches Gigantes, onde a sua fome acaba, Cicerone Vinhedo, melhor guia virtual da cidade, e RF Log Consultoria e Serviços em Comércio Exterior. Hoje é uma noite mais que especial, mas antes mesmo de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de começar quase que como um editorial. Eu vou falar sobre clínicas veterinárias. E por que que eu vou falar sobre clínicas veterinárias? Eu passei por algum apuro, pode-se dizer assim, esse final de semana aqui em Vinhedo. Eu tinha dois boxes, um faleceu, um morreu recentemente. E o outro, até por conta de uma depressão, digamos aí, tristeza, entrou num processo que acabou também culminando com uma doença neurológica diagnosticada. Normalmente essa raça boxer, ela é muito propensa a tumores também. E aí esse final de semana foi a hora derradeira, foi o finalmente, o cachorro estava sofrendo bastante, e aí a minha ideia era tentar inicialmente tratar, como eu já via fazendo há algum tempo, mas sem muito resultado efetivo. E aí infelizmente a última etapa é, na verdade, o sacrifício do animal para que a gente possa aliviar o sofrimento. E claro que essas coisas só acontecem sempre no final de semana e na madrugada, né? Nunca uma segunda-feira de manhã ou uma terça-feira à tarde. E aí eu acabei procurando algumas clínicas aqui em Vinhedo e alguns veterinários, praticamente todos por indicação, e eu percebi que todos aqueles que eu procurei, é claro que eu vou me reservar o direito de não citar nomes, porque a ideia não é queimar, fritar ninguém, apenas contar aqui a história que eu passei. E todos eles eu percebi a mesma performance, né? A mesma maneira de lidar. Não, traz o cachorro para ver, precisa internar, precisa medicar, como se o veterinário precisasse disso para viver e pagar suas contas. A gente sabe que é muito comum as clínicas veterinárias também terem seus pet shop, vende coleirinha, vende ração, vende bolinha. claro que é importante, mas também tem as vacinas, as medicações, as próprias consultas. Eu acredito que isso, por mais que nós estejamos em crise, deva ser suficiente. Agora, você se aproveitar do sofrimento, porque quem tem um animal tem um ente da família em casa, tem um ente querido, e você se aproveitar daquele momento de desespero, normalmente na madrugada, para ganhar dinheiro, para mim é muito próximo daqueles papas defunto, agente funerário, que acaba sendo aquela mesma máfia de sempre. Então eu procurei alguns veterinários, todos tiveram a mesma performance, a mesma maneira de agir, como aquele médico, né, que indica, aquele oculista que indica a clínica que você possa fazer o óculos, porque ele ganha uma bola, ganha um percentual. E aí eu fui atendido, faço questão de falar o nome, Hospital Veterinário Vicente Mena, em Valinhos. Dr. Gustavo foi quem me atendeu com toda a atenção que eu necessitava naquele momento de dor, de sofrimento, e tentou o paliativo e acabamos finalizando aí com o sacrifício do animal, mas de uma maneira digna. Então eu queria agradecer mais uma vez o Dr. Gustavo, e quem estiver ouvindo, os ouvintes, por favor, fiquem atentos muito com essa questão de doação para a ONG, principalmente. Tenho certeza, procurem saber o trabalho dos protetores de animais. Nós temos aqui excelentes na cidade. Tem a Fátima Costa Longa, que é uma guarda municipal, protetora de animal de verdade. Temos alguns outros também, mas cuidado, porque muitos acabam utilizando essa causa do animal como trampolim político para outras posições. Enfim, fica aqui meu desabafo e vamos lá, a vida que segue, né? A gente não tem como fazer diferente. Começamos, tem mais um programa. Hoje eu não tenho como não apresentar esse ilustre convidado. Nós estamos falando dele, Wagner Pavarin, secretário de Cultura e Turismo. Vou pedir licença primeiro, até para que eu possa apresentá-lo de maneira correta. O Wagner Pavarin, ele é formado em artes visuais, com ênfase em design, tem pós-graduação em História da Arte e também Renascimento, essa última realizada na Itália. Crítico de arte, cenógrafo, diretor de arte e teatro, figurinista e curador. Wagner já trabalhou na Prefeitura de Vinhedo, na Secretaria de Cultura, entre os anos de 1997 a 2008. Atualmente, Wagner Pavarin é o nosso secretário municipal de Cultura e Turismo. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Capela FM. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Que isso, Wagner. Prazer inenarrável, antes de tudo, para quem estiver ouvindo. Antes da figura política e da formação que ele tem, o Wagner Pavarin é um amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho muito apreço e que a gente sabe que nesse momento, nessa época do ano de Natal, né, especificando melhor, encerramento de oficinas culturais, Natal na praça, chegada do Papai Noel, a gente conseguir a agenda de um secretário para que numa terça-feira, às 22 horas, às 10 da noite, venha até a rádio para participar de um programa. Realmente sendo uma pessoa muito desprendida de ego ou qualquer outro tipo de coisa. Muito obrigado mais uma vez, Wagner. Eu sei que não deve estar sendo fácil, né? Encerramento de ano. É, a gente, como eu te falei anteriormente, Rafa, a gente já está no processo de desaceleração, né? Encerramos a semana passada e fizemos o encerramento das oficinas culturais e reunimos próximo de 10 mil pessoas entre todos os encerramentos das oficinas. Isso realmente demanda aí muito trabalho para a gente, né? E todos os segmentos de música, da dança, do teatro, isso envolve uma movimentação bastante grande, tanto da equipe técnica do teatro quanto do administrativo também lá da secretaria, né? Mas enfim, na semana passada encerramos essa etapa e agora estamos aí dando continuidade com todas as atividades na praça por conta da programação de Natal. E a ideia é justamente pegar tudo que a gente teve de melhor, que é compatível com o espaço improvisado que temos na praça, e trazer essas atrações para o espaço alternativo, no caso, que é a praça, para poder beneficiar, engrandecer, enriquecer ainda mais aí a noite, né, do Natal, e também com isso beneficiar todo o comércio local ali do centro. Legal, Wagner. A gente um pouco vai falar disso mais à frente, que é polêmico, estão reclamando, que tiraram a guarda, que é a casinha do Papai Noel. A gente vai explicar tudo isso aí, pessoal, até o final. Fiquem ligadinhos aqui na audiência. Wagner, a audiência do Rádio Rotativa, tua formação, cara, você é um artista nato, desde criança, provavelmente. Conta um pouquinho da tua história, como começou esse teu contato com a arte? É, na verdade, é desde criança mesmo. Minha grande paixão, uma grande paixão que eu tenho hoje é o desenho. Isso começou desde criança, desde que eu me conheço por gente. Eu me lembro de sempre ter um papel, um lápis na mão, uma caneta e sempre desenhando. Minha família sempre me incentivou bastante. E eu sempre percebi que isso nunca saía de mim. Por mais que a gente vá, que eu ia crescendo, me desenvolvendo, chega aquele momento da gente ter que fazer nossas escolhas profissionais, infelizmente, quando você fala que você tudo é arte no nosso país, a coisa não é bem vista. E, infelizmente, às vezes começa dentro de casa, né? É muito mais cômodo, os nossos pais se sentem muito mais confortáveis, às vezes, de pensar que você quer ser um engenheiro do que um artista. Infelizmente, é assim. E, baseado nisso, eu procurei estudar jornalismo, procurei estudar psicologia. Naquela época, se prestava vestibular, você ficava naquela ansiedade toda de comprar o jornal para ver se o seu nome estava lá. Eu sempre tive sorte, né? Sempre estudei bastante. Passava nos vestibulares, mas acabava não indo fazer. Acabava, porque não estava no meu sangue, sempre acreditei que você fazer uma universidade, se dedicar a uma faculdade é uma coisa bastante séria, que demanda muito tempo, muito investimento, tanto de tempo quanto investimento financeiro também. Então, acabava não fazendo. Então, acabei parando, não fui fazer curso nenhum, porque eu tinha essa de dúvida dentro de mim, né, do que estudar, e acabei optando por fazer cursos alternativos. Aí fui, fiz curso de vitrinismo, fiz curso de desenho, atuei dentro do Museu de Arte Contemporânea de Campinas, tive contato bastante interessante com artistas de Campinas. Nesse meio tempo eu já estava trabalhando na prefeitura, também tive contato com diversas pessoas e vários segmentos artísticos, com críticos, e isso também baseado nos cursos que eu acabava tendenciando, isso acabou me apontando o caminho para a arte, me mostrando que realmente aquele era o segmento que eu deveria seguir. Nisso eu já estava assim, eu já tinha quase 30 anos, eu fui fazer minha faculdade, já era bem tarde, né, fora do padrão, quero dizer. E nisso eu já estava também, tinha tido uma experiência trabalhando no Teatro Municipal de São Paulo, e daí vinha sempre, infelizmente, a sociedade acaba te cobrando, é a tua formação. Não importa que você tenha um conhecimento bastante prático, empírico na área, né? Infelizmente vem essa cobrança, e eu intimamente também tinha essa cobrança comigo, sabe? Na prática, por conta da vivência que eu tinha com diversos diretores, diversos críticos que eu já vinha convivendo, eu senti uma necessidade assim, de ter uma base mais sólida dentro do conceito filosófico da arte. E eu achei que realmente uma faculdade fosse me dar isso, e foi então que eu resolvi fazer. Abandonei assim, oportunidades muito boas que eu estava vivendo na época, como eu te disse, eu estava com muito contato dentro do Teatro Municipal de São Paulo, dentro já da área de cenotécnica e cenografia, que é o trabalho que eu desenvolvo hoje profissionalmente, e acabei optando pela faculdade. Abri mão realmente, foi muito bom. Fiz a minha faculdade bem tardiamente, era muito engraçado conviver, como eu já tinha quase 40 anos de idade, conviver com a moçada, né? E eu sabia o que eu queria fazer na faculdade, mas de repente essa moçadinha, às vezes, muitas vezes, acaba entrando lá meio que sem saber o que quer, mas enfim, eu soube explorar bem todos os meus professores lá, grandes mestres, eu tive a sorte de ter professores assim, excepcionais, que conseguiram me abrir muito campo, abrir inclusive minha cabeça para todo esse segmento da arte, assim, numa esfera muito superior, por conta da igualdade de conhecimento que tínhamos, muito superior do que os colegas, né, que nós tínhamos em sala de aula. Então, a partir daí foi. Então, para mim, nesse momento já estava bem consolidado que aquilo que eu deveria estudar. E eu gosto de estudar, né? Eu sou muito inquieto, tenho necessidade de sempre mais e mais. Depois da minha graduação, do bacharelado, resolvi fazer uma pós, fui na Universidade de São Judas, né, em São Paulo, que ela tinha excelência no ensino de arte. Foi um curso extremamente puxado, um ano e meio, assim, tivemos que fazer 6 monografias, era uma coisa muito puxada, mas que foi extremamente prazeroso. E daí desenvolvi uma pesquisa, um dos meus TCCs, foi uma das minhas pesquisas foi que eu mais me dediquei, foi sobre a Renascença, com foco na vida de Michelangelo e umas transições históricas do Medioevo. E comecei esses estudos aqui e resolvi concluir na Itália, né, que era o berço do Renascimento, a cidade de Firenze. Acabei pedindo a conta na ocasião, investi todo o meu fundo de garantia, tudo que eu tinha, sabe aquilo de você acreditar em apostar e falar, poxa, é isso mesmo, se eu for morrer, quero morrer feliz, mas com foco naquilo que eu acredito. Foi exatamente o que eu fiz, então investi todo o que eu tinha na ocasião, fui para a Itália, aprendi o idioma, fiz aula assim, nos principais museus da Itália, bem exatamente no berço. Tive também uma sorte fantástica de pegar uma professora de lá, né, uma das professoras, que ela era apaixonada pelo que ela fazia. Então ela contava aquilo com tudo muito, com muita paixão. E para mim era assim, a realização de um sonho, né, porque tudo aquilo que eu tinha estudado, tanto no período da graduação quanto na pós, tudo aquilo que eu tinha visto e lido, as imagens que eu vivia através dos livros, eu pude estar pessoalmente vivendo, podendo estar até nos bastidores de alguns museus da Europa, que era assim, para mim era um grande sonho realizado. Então, a bagagem que eu consegui trazer de lá é uma coisa que eu trago comigo até hoje e que me dá muita satisfação. Acho que quando você aposta no seu sonho, aquilo te dá um prazer pessoal e você tem prazer ainda maior em transmitir isso para as pessoas. Poxa, isso para mim é uma... eu me sinto uma pessoa muito rica nesse sentido, sabe? Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento que eu tenho. Sempre que eu tenho essa oportunidade, eu tô fazendo. Então, eu acabo no meu dia a dia aplicando isso, né? Hoje, enquanto secretário de cultura, transitei também por vários segmentos culturais. Procuro reunir tudo isso dentro do meu dia a dia. Então, além dessa minha formação acadêmica que eu tenho, quando eu estava como diretor, foi uma coisa bastante interessante, Rafael. Eu tenho muito orgulho de falar que eu ajudei a construir o Centro Cultural de Vinhedo, né? E isso é uma grande verdade. Então, na época, eu não tinha muita experiência. Como é que eu podia lidar, às vezes, com um arte educador de dança, sabe? Eu precisaria entrar nesse universo, conhecer um pouco mais. Então, eu me dispus a fazer isso. Eu participei de tudo que a gente tinha de aula no Centro Cultural, fui fazer. Todos? Tudo. Eu fiz aula de sapateado. Cara, eu já tinha mais de 30 anos de idade e fui fazer aula de balé clássico, meu. Sabe? Que legal. A ideia não era nem um minuto me tornar um bailarino de maneira nenhuma, mas como eu sou apaixonado pela arte, eu quis me aproximar do que é o balé, do compreender o que é o balé, de compreender o que é essa arte, como é a cabeça de uma arte educadora de dança, como é a cabeça de uma bailarina, de um bailarino, até poder dialogar de igual para igual, pelo menos com muito respeito, com base de conhecimento naquele segmento, naquela ação. E também fui para a música. Meu pai era músico, então a música já estava dentro de mim desde criança. Eu tenho uma formação, li partitura, participei de canto coral, fui solista de coral na igreja e também em outros lugares. E foi. Daí tem a parte do desenho, da pintura, isso já era bastante nato comigo, né? Então, isso me ajudou muito, essa minha predisposição a querer participar de tudo, vivenciar tudo. Então, hoje eu me sinto bastante rico nesse sentido de estar à frente de um centro cultural, de poder conversar com todos os arte educadores lá, assim, com bastante base de conhecimento. Tanto no teatro, também teatro eu tive uma vivência muito boa, eu sou apaixonado pelo teatro, sabe? Tenho um conhecimento empírico nessa área também. Não tenho uma formação acadêmica no teatro, até porque a universidade não me deu isso. Mas eu tenho, graças a essa minha paixão, meu grande interesse, trabalhei e atuei também com grandes diretores, através de workshops, de oficinas, e eu pude compartilhar isso também. Dei vários anos assim, de aula, montei grupos de teatro, acabei recebendo alguns prêmios, né, enquanto diretor, com trabalhos que eu fiz. Ganhei prêmio no Mapa Cultural Paulista, que é um festival estadual, ganhamos o primeiro lugar na ocasião. Então, por aí foi. E eu acho que esse caminho todo foi norteado graças à minha paixão, sabe? Acho que sem paixão a gente não caminha para frente, a gente acaba não colhendo frutos de um trabalho daquele que a gente acredita, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né, minha trajetória. Nossa, quanta experiência, Wagner, uma vasta experiência. Mas antes de voltar, eu vou lá no comecinho da tua fala. Vamos lá. Que me chamou bastante a atenção, dois pontos. A questão da, posso chamar de pressão social e o apoio da família. Lembro que você comentou que você sempre se via com lápis, com desenho, que você tinha esse apoio familiar. Você deve saber disso também. O Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ele a vida inteira também sempre andou com um lápis na mão, um papel, desenhando. E o pai dele foi um dos primeiros realmente também que vislumbrou esse talento nele, que incentivou. Embora o Maurício de Souza tenha sido até repórter fotográfico, repórter policial num dos grandes jornais de São Paulo, mas é o que você falou, a paixão, o tesão da vida dele era o desenho. Ele conseguiu oportunidade e aí a gente hoje tem aí mais de 50 anos a criação da Turma da Mônica, talvez um dos gibis mais lidos aí no mundo e brasileiro, que é motivo de orgulho. Então é só para ressaltar realmente a importância que é esse apoio familiar. E quando você fala a pressão social, né, Eu acho engraçado, sempre vem na cabeça o seguinte, Wagner, quando você vai viajar, aí você vai fazer o check-in no hotel, aí vem a famosa ficha lá do visitante, o que, que você escreve lá, profissão? É, eu, em geral, hoje, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu coloco arte educador. Arte educador? Arte educador, legal. É. Não, porque para mim, isso, claro que é uma grande rotulação, é muito pequeno você se resumir, digamos, a só uma formação, a só uma profissão. Mas é engraçado que quando alguém fala de pressão social, esse tipo de coisa, me vem na cabeça a questão da ficha do visitante. O que, que você preenche lá? Ou no cartório, né? Você vai reconhecer firma, está lá a profissão. É engraçado isso. Então são duas coisas realmente que me chamaram a atenção na tua fala. E é bacana, Wagner, infelizmente, já sei que o tempo não vai dar, não estamos nem na metade do programa, tanta coisa que eu, inclusive, tenho para te perguntar. Para quem não está ouvindo, ou para quem ligou agora o radinho, nós estamos aqui na Rádio Capela FM, programa Carreiras e Negócios, com a apresentação de Rafael Rios. E o convidado desta noite, abrilhantando ainda mais a nossa noite, é o atual secretário de Cultura e Turismo de Vinhedo, Wagner Pavarin, arte educador, posso dizer assim. Wagner, a tua experiência em São Paulo, em Campinas, inicialmente, a gente tem o MISO, o Museu da Imagem e do Som em Campinas. Estou até com um amigo, o Fábio Barella, que estava expondo lá recentemente, agora está na Livraria Pontes também. E eu tive um contato com o MIS, é bacana. Ao mesmo tempo que você vê um prédio tradicional, bonito, né? O Palácio dos Azulejos lá, enfim. E largado, né? Você vê que assim, não pelo poder público, porque não é uma crítica ainda à questão do poder público, mas quando eu falo largado, é da população, literalmente. A ideia, ou o que parece, é que não todos, né, mas a grande parte da população não é muito interessada em cultura, sabe, Wagner? Eu vejo porque lá você tem diversas atividades gratuitas e sempre é um quórum baixo, ou seja, poucas pessoas participando, e é engraçado que são sempre as mesmas, né? A gente pode até, trazendo isso para a nossa realidade aqui de Vinhedo, a mesma coisa. Eu, você sabe, as minhas filhas, e por isso que eu fiz questão de trazer você, primeiro, antes de tudo, para enaltecer o teu trabalho, te agradecer aí a direção por estar à frente de uma pasta tão importante. Eu tenho duas filhas que participam de quase que todos as oficinas no Centro Cultural também da Prefeitura, desde balé, contemporâneo, desenho, teatro, professora Mônica, Cal, Mari Matheus, enfim, as minhas filhas Dai, Lili, as filhas fazem tudo lá. E hoje, se eu fosse fazer, eu já fiz essa conta, tá, Wagner? Se eu fosse colocar no papel, quanto eu gastaria com as duas? Eu digo as duas assim, teatro, para duas. Por baixo, assim, sei lá, 300 pau, cada uma, 600. Aí, balé, daí para mais. O desenho, capoeira com o Rafael. Enfim, no final, daria muito mais de 3 mil reais. Mas assim, muito por baixo, Wagner, muito superficial, 3 mil reais. E aí, eu, quer dizer, não só eu, como todos os moradores de Vinhedo, temos acesso a um universo, posso dizer assim, um universo cultural que você consegue fazer de graça, e não por ser de graça, tá? Porque eu conheço, minhas filhas dançaram em outras escolas aqui particulares da cidade, também conheço outras. A sala nossa de balé, de dança, né, propriamente dito, é melhor do que qualquer uma. Sim. O piso especial, a barra, o espelho, qualquer um que você conversa tem essa, não só essa sensação, como passa essa certeza, essa convicção de que é uma das melhores salas que a gente tem, posso dizer até do Brasil. Então você vê que contrassenso, ao mesmo tempo que você tem aí, sei lá, mais de 60, se bobear, atividades, oficinas culturais gratuitas, diga-se de passagem, você não tem aí um quórum máximo e parece que as pessoas não dão aquele valor que seria devido. Você tem essa sensação também ou não? Eu tenho sim, Rafael, eu tenho, até porque eu acho uma pena muita gente. Eu acho que são vários fatores, na verdade, né? Primeiro, muita gente não aposta nesse fato de se fazer a arte. E uma outra coisa, muita gente não conhece, você pode não acreditar, mas muita gente, às vezes pessoas assim, bem esclarecidas, não sabe da existência do Centro Cultural Vinhedenses. Sabe, às vezes até hoje encontro, esbarro com pessoas na cidade, às vezes até lá no próprio Centro Cultural falo, poxa, o que é aqui? Eu não sabia que existia isso, sabe? E fico encantado com aquilo. E é uma coisa assim, impressionante mesmo, Rafael, porque você vê assim, pessoas que vêm de São Paulo, de cidades grandes aqui da nossa região, vêm para Vinhedo e fica pasmo de ver toda a estrutura que nós temos, como você falou, que são de primeira, e gratuitos. Você esteve no Centro Cultural, você participou de alguns dos encerramentos, você viu a qualidade dos trabalhos, os nossos arte-educadores deles, o profissionalismo que eles preservam, não deixa absolutamente nada a desejar para uma grande escola aí de primeira linha particular. Sem dúvida. Então a gente aposta bastante nisso, mas realmente é uma pena. A gente faz muita divulgação, convida as pessoas, daí a gente esbarra em vários setores, né, a locomoção até o Centro Cultural. Gostaria muito de ter um Centro Cultural em cada bairro da cidade, mas infelizmente isso é meio que utópico no momento, né? Estamos aqui agora estruturando o Centro Cultural aqui na Capela, bem maior do que aquele que nós tínhamos, onde para o próximo ano nós vamos trazer de muito mais atividades, com muito mais vagas, afinal de contas o espaço é bastante amplo. Mas é isso, mas nós procuramos buscar isso. E uma das coisas que a gente foca bastante, que eu acredito, como você fala lá de Campinas, você sente espaços culturais abandonados, não abandonado no sentido físico, mas abandonado no sentido de pouca visitação e de pouca valorização por conta da população. Eu acho que um dos grandes erros que a gente incorre quando a gente trabalha na gestão cultural é querer, às vezes, construir um prédio através, começando pelo telhado. Eu acho que não é por aí. Eu acho que uma grande preocupação que eu tenho enquanto gestor é a formação de plateia. E para a formação de plateia, eu acho que você tem que começar na base, e a base é a criança. Então, sim, temos atividades no Centro Cultural para todas as faixas etárias, para crianças de 3 anos até 93 anos. Então temos sim, mas eu acho que quando você coloca no coração da criança o sentimento de que o bem-estar que o fazer artístico proporciona, ela já vai crescer com outro olhar. Eu tenho um exemplo muito grande, um exemplo que eu vivi em Vinhedo, é a construção do nosso teatro. Nosso teatro, ao contrário do que acontece em muitas cidades, ele não foi assim, construído para depois se pensar o que colocar lá dentro. Não, foi um processo justamente contrário. Na ocasião nós temos ainda o nosso Festevi, que é o Festival de Teatro de Vinhedo, que é um festival só para grupos formados aqui da cidade, que ele começou com 2 ou 3 grupinhos, ele era temático, era uma coisa bem simples, meio que despretensiosa, até que a coisa começou a ganhar vulto. E isso acontecia lá no auditório do Centro de Convivência, lá no centro. E foi muito bacana perceber o burburinho que esse Festevi causava entre as escolas, que a cada ano mais e mais grupos foram se formando, até que chegou um momento que o auditório do Centro de Convivência começou a ficar pequeno. E foi muito bacana, porque assim, não meramente os grupos de teatro começaram a brigar por um espaço mais adequado, mas também os pais, os amigos que vinham prestigiar as apresentações, começaram a brigar. Então isso foi ao longo de mais ou menos uns 8 anos de trabalho. Sabe, 8 anos de trabalho dá para você fazer uma grande transformação na vida de alguém em termos culturais. Então, essa briga de 8 anos, nós já tínhamos uma plateia formada, e era uma plateia ávida, que já era apreciadora de trabalhos artísticos. Então, quando nós construímos o nosso trabalho, o nosso teatro municipal aqui em Vinhedo, nós já tínhamos uma plateia pronta, nós já tínhamos nosso festival do teatro com público garantido sempre. E já era um público que já estava também com um senso crítico. Afinal de contas, nosso festival, como eu disse, ele começou simples e despretensioso, e ele alcançou um nível que hoje eu tenho muito orgulho de falar que crianças daquela ocasião, hoje são arte-educadores do Centro Cultural, com formação acadêmica, fizeram Unicamp, fizeram universidades, fizeram até especialização fora do país, em termos de artes cênicas, e estão aí atuando. E são pessoas que saíram desse segmento, são pessoas que estão vivendo da arte, trabalhando da arte, acreditando na arte. Mas isso graças a um trabalho de base, com profissionais de primeira e tal, mas com foco. Então, um produto, essa situação que nós colhemos, tipo 10 ou 15 anos depois de um trabalho começado, foi porque ela começou com criança e não com um adulto. Infelizmente, o adulto já tem as preocupações dele, ele já tem a história dele já consolidada, já marcada, que ele traz consigo. E, às vezes, a arte, infelizmente, não faz parte, né? Então, você tem suas filhas, parabéns por isso, parabéns a todos os pais que apostam, investem no fazer artístico da criança, porque isso realmente transforma todo mundo. Eu acho que alguém que tem um contato com a arte desde cedo, ela estimula a sensibilidade dela, ela se torna um cidadão melhor, e eu acho que isso é uma bola de neve, a gente vai atraindo mais e mais coisas positivas, e com isso a gente acaba tendo uma sociedade mais humana e muito mais produtiva nesse sentido. É o que a gente acredita lá na secretaria. Quando você fala de um trabalho de 8 anos, por exemplo, se a gente pega uma criança que tem entrado com 8 anos no balé, Passado 8 mais 8 anos, ela está com 16. Ou seja, quase que uma profissional da dança. Então a gente vê realmente que é um trabalho árduo. E é o que você falou, eu também acho. Se você não fizer esse crossover, ou seja, se você não fizer a ligação com a educação, com a primeira fase, a infância, você realmente perde isso tudo. Porque você vê que são crianças, muitas vezes, né, que não frequentam, chegam no teatro, não sabem se comportar, quer entrar com comida, embora a gente saiba que no teatro só pode entrar com água. Exato. Então a culpa, se eu posso dizer assim, muitas vezes é do próprio pai, que não investe. Porque quando eu falo investimento, ah, mas é de graça. Não é investimento financeiro, Wagner. É. A gente está falando investimento de tempo. Da pessoa estar disponível para pegar, para levar, para comprar figurino no final do ano, para aguardar lá na fila 2 horas. Você falou dos encerramentos dos espetáculos aí agora do final do ano. Faço questão até de mencionar. Inclusive, uma das arte educadoras, a Daimeli, esteve aqui no programa com a gente recentemente. Eu fui em todos, praticamente. Acho que só não fui em um. Eu fui da Luciana, da Malévola. Eu fui o da Lili, do Rock. Fui o da Dai, da Belle da Fera. E acho que só não fui na... Da Silvia. Da Silvia, que foi do Sítio Pica-Pau Amarelo. Mas eu também soube que foi muito bacana. Não é puxar sardinha pro teu lado não, Wagner. O que eu vi ali foi coisa de primeiro mundo. Porque é diferente, assim... Eu costumo sempre falar dessa coisa, né? Projeto social. Tem gente que... Ah, não, eu tenho um projeto social. Tenho um projeto social ligado ao futebol. Beleza, você tem um projeto social ligado ao futebol? Como é que funciona isso? Não, eu tenho um projeto social, preciso de verba, eu vou me transformar numa ONG, eu quero da prefeitura, quero do Estado, grana, para poder alavancar meu projeto social. Estou falando do futebol como exemplo. Bacana. Então você tem um projeto social de futebol. O meu filho é gordinho, ele pode jogar? Ah, pô, não, você é gordinho. Ou meu filho, ele é perebe, ele é ruim de bola, não joga muito bem. Ele pode jogar. Ah, não, ele também. Ué, então você não tem um projeto social. Então você tem aí um projeto de alta performance, de esporte de alto rendimento. Então não é um projeto social. Já quando a gente vem para a cultura, o que eu quero dizer com isso, Wagner? É totalmente diferente. Vou usar o Dadai porque foi um dos mais recentes. Na Dai você tinha ali, desde o grupo dela de competição, as meninas sensacionais, que a gente sabe que disputam não só em Joinville, que hoje é a capital do mundo da dança, mas também na Itália, Verona, enfim. Mas você tem a gordinha, você tem a senhorinha de idade, você tem aquela que você vê que não tem jeito, que não tem ritmo, mas você tem ela também. Muitas vezes você tem o pessoal do próprio do Save, do Banespa, pessoas com portadores de deficiência. E é um espetáculo lindo, cara. Você consegue mesclar desde, como eu falei, do gordinho, do sem jeito, até um grupo lá de alta performance. E você não perde nada. Não quero comparar com o Wicked e tal, nem da Brother, nem de São Paulo. Mas, cara, com recurso financeiro, principalmente, que você tem, não fica atrás. Não, não fica. De maneira nenhuma. Você falou uma coisa bastante interessante, Rafael. A gente trabalha sempre assim, uma evolução, e a gente quer sempre capacitar os nossos arte educadores lá no Centro Cultural para que cada vez se tornem melhores. E eu fiquei... A gente fica preso lá em assuntos burocráticos, dentro da sala, que é uma coisa que, francamente, eu não gosto muito, né? Eu preferiria muito mais estar transitando entre as salas de aula lá do que ficar preso na mesa, mas são os ossos do ofício, não consigo acompanhar tudo. Mas nós temos essa preocupação lá de trabalhar sempre a inclusão, sempre. E eu fiquei muito emocionado mesmo, de ver em todos os segmentos lá, de todos, vamos falar da dança, né, usando a dança como exemplo, mas eu fiquei muito emocionado de ver que realmente nós estamos praticando a inclusão. Era muito emocionante ver um grupo de dança lá de senhorinhas, uma senhorinha que eu acredito que ela tem uns 80 anos de idade dançando. Tem uma que tem, como você falou, 90, tem uma lá que tem, eu sei que tem 87. 87 anos de idade, exatamente. E fora isso também tem os portadores de necessidades especiais que também estão lá fazendo aula conosco. Tive uma noite que foi muito especial, uma noite muito bacana, nós fizemos lá um evento que era o Dia do Surdo, foi um evento que foi feito. Eu fui. Você foi junto com o Serviço Social. Então você pôde apreciar aquele trabalho feito com o surdo, trabalho de teatro. Sensacional. Sensacional. A Mônica Lovato está de parabéns com o trabalho que ela fez de inclusão. Ela não trabalhou só com os surdos, muito pelo contrário. Ela preparou os outros atores para atuarem junto com os surdos e conviver dentro dessa realidade. Isso é fantástico. Isso é transformador. E o resultado que ela apresentou para a gente no palco, poxa vida, foi muito emocionante. Engraçado que ela já tinha feito esse mesmo trabalho com os atores do Centro Cultural, com os alunos que são né, lá matriculados, e depois ela repetiu esse mesmo trabalho com o pessoal surdo. O resultado foi muito diferente, porque eles são muito mais expressivos. Muito mais. Então, o fruto que a gente colheu desse trabalho, poxa vida, foi fantástico. E depois a gente teve também agora, recentemente, o trabalho da Lili Rossetti, que é o festival do rock, que ela atua da mesma forma, também inserindo bastante pessoas desses outros segmentos da sociedade. Então é fantástico, né? A gente está, acho, cumprindo a nossa obrigação social. Afinal de contas, acho que, como você falou, a arte é uma coisa bastante... Eu acredito que a arte seja inerente do ser humano. Você pode não ter aptidão para trabalhar a música, você pode não ter aptidão para trabalhar a dança, mas, de repente, para cantar você pode ser bom, para desenhar você é bom. Acho que todos nós temos um talento, acho que a gente tem que se dar a oportunidade. E no Centro Cultural a gente oferece isso, né? Você pode se inscrever lá em 2 ou 3 cursos, não se deu bem um, você pode transitar para outro, e aí vai. O importante é estar fazendo, né? O objetivo é fazer com que cada um lá, um dos nossos objetivos, na verdade, fazer com que as pessoas realmente se descubram e se identifiquem através da arte com aquilo que ela mais se sente à vontade, com aquilo que ela mais possa se enriquecer e se engrandecer. E o legal quando você fala de inclusão, Wagner, porque não é aquela coisa de ofício obrigatório. A gente vê, por exemplo, muitas empresas que têm uma cota mínima, né, de pessoas, de PCD, tem alguns termos técnicos. Aí ele pega, por exemplo, o surdo, que é, digamos, uma deficiência mais comum ou mais fácil de você enganjar, de incluir, e coloca lá o cara num cantinho da empresa que ninguém vê, mas só para atingir aquela cota ou para ter algum tipo de recurso financeiro. Ali não, quando você menciona da Mônica Lovato, eu tive o prazer de participar como espectador dos dois. Teve uma esquete, acho que eu posso chamar assim, eu não lembro qual foi o nome, que também é um clássico, jogando pôquer, isso aí é sensacional. Eu vi, Wagner, na, digamos assim, as pessoas que não tinham deficiência fazendo essa esquete, sensacional, mas eu vi os surdos fazendo. É outro mundo. É outra coisa. A expressão, sei lá, a criatividade, tudo muda, tudo muda. E aí eu consegui fazer a comparação dos dois. Aí nessa hora eu pensei assim, Wagner, eu falei, isso é inclusão. Não é aquela coisa do coitadinho, do com pena. Não, fazendo a mesma coisa, com a mesma cobrança. Mônica Lovato, professora de teatro. Exatamente. Sensacional. O objetivo ali é explorar exatamente a potencialidade dele, né? De chegar no limite dessas pessoas portadoras de necessidades. Inclusive, Rafa, vale falar, né, ainda dentro dessa nossa preocupação, terminados agora os encerramentos lá, os professores ficam meio que ociosos, tal, até porque muitos dos alunos acabam faltando mais. Então, por conta desses horários livres que ele tem, eles estão há 2 semanas fazendo capacitação, né? Uma capacitação para justamente poder conviver e tirar melhor proveito ainda do convívio com com as pessoas portadoras de deficiência. Que bacana, quer dizer, vão trazer, digamos aí, tecnologia ou mais conhecimento, novidade para esse nosso público aqui da cidade. Exatamente, né? Estamos lá com técnicos e profissionais que lidam diretamente com os portadores, eles é que estão aplicando essa capacitação junto aos nossos arte-educadores lá no Centro Cultural. Eu vou falar um pouco de teatro porque eu também sou fã, e eu sei que aqui o De Vinhedo é um dos melhores do Brasil, dito isso pela Rosa Maria Murtinho. Que acho que, salvo engano, também é madrinha do teatro, né? Ela é madrinha do teatro, exatamente. Teve aí há 10 anos atrás, né, no ato da inauguração do teatro, né? Legal. E voltou recentemente, alguns anos, com uma outra peça também. Sim, ela voltou e ela acabou de estreou recentemente, né, um espetáculo novo. Não sei se você teve acesso a um vídeo que ela mandou pra gente. Eu vi. Ela já prometeu que no começo do ano que vem ela vai estar aqui conosco, né? Eu vi. Espetáculo. Eu vi. E aí, falando um pouco de teatro, isso também vou afirmar sim, foi na sua gestão, foi recentemente. A gente tinha, digamos, um espaço ocioso embaixo ou no subsolo do teatro, e foi criado uma galeria, um centro de exposição, Edilson Caldeira, inclusive. É isso mesmo? Foi na tua gestão? Não, na verdade, aquele espaço, Rafael, ele, na construção do teatro, o projeto original era para que lá embaixo fosse a biblioteca, né, a Biblioteca Pública Municipal, que ela nunca teve um prédio próprio. Ela era na escola antes, né? Eu me lembro que eu já tinha que entrar. Ela era na integração na escola. Exato. Aí hoje ela está ali mais na frente no SIM digital. Isso, ali dentro do complexo mesmo, o Centro Cultural, do lado do SIM, ocupa praticamente o mesmo prédio ali, né? Tá. Então era isso. Então estava lá, a biblioteca acabou indo para lá, né? No período que eu estive fora da prefeitura. E esse espaço que era abaixo no subsolo do teatro, ele praticamente virou um depósito. Então, poxa, quando eu entrei lá, falei, poxa, temos que aproveitar esse espaço de alguma forma, né? Então, a ideia era essa, fazer uma galeria de arte. O nome, francamente, veio depois, né? O nome, a homenagem que fizemos ao grande Edilson Caldeira. Mas foram, assim, caminhões e caminhões de entulhos que saíram de lá. Muito mesmo, Wagner? Muito, muito. E que tinha ali? Cenário? Ali tinha resto de cenário, resto de decoração de Natal, resto de decoração de festa da uva. Tudo ficava lá? Madeira, entulho ainda da época de construção do teatro. Sério? Muita, muita, muita, muita sucata, assim, coisas que eu nem sei. Tinha até restos da reforma da igreja, nossa, da matriz. Senhora. Não sei como foi parar lá, mas as portas da igreja estavam lá. Era muita coisa mesmo. Enfim, a hora que nós conseguimos limpar aquilo, infelizmente a gente não tem verba para fazer a coisa do jeito que a gente quer, né? Claro. Só que daí vem aquela referência, né? Hoje, se você dá uma transitada por espaços alternativos de exposição nos grandes centros culturais, como Nova York, Milão, Roma, até mesmo na França, você vai encontrar muitos espaços alternativos que são assim, verdadeiros galpões, que estão caindo aos pedaços, eles dão uma maquiada no lugar, segurança, evidentemente, e a coisa ali funciona. Então, acaba se tornando o grande contraste entre obras de arte e um lugar rústico. Então, com essa referência foi que nós apostamos. Então, hoje, a galeria ela tem um parede de estudo muito rústico, tem um equipamento de iluminação que é de primeira, nós contratamos iluminador, para isso a gente conseguiu verba, pudemos investir, afinal de contas, uma galeria de arte sem a iluminação, ela não tem nem por que existir. Então, é muito bonito, Rafael, como você deve ter conhecido lá, o contraste de obras de arte, né, às vezes o colorido exposto encontrasse com a parte rústica das paredes que a gente mantém lá, né? Então, foi uma obra bastante importante, é uma necessidade que tínhamos na cidade, né, de termos um espaço expositivo, e que também, Rafael, não sei se você conseguiu acompanhar, quando nós fizemos a nossa mostra de arte, o nosso festival de teatro, não FESTV, numa outra mostra que nós fazemos no mês de julho, ali também funcionou como palco para apresentações alternativas. Então, além de funcionar como galeria de arte, também funciona espetáculos alternativos de teatro dentro de uma linha mais contemporânea. Eu vi um que até quem participou foi o Cal, o Rafael Salustiano também, com um atabaque, sensacional, um espetáculo alternativo ali. Agora, o mais legal a gente pode falar galeria de arte, que aí volta aquele nosso bate-papo, início do bate-papo, a questão de você fazer a ligação de cultura e educação. Por diversas vezes eu já vi crianças da rede municipal de ensino participando, ou melhor, vindo da escola, com a escolta da guarda municipal, diga-se de passagem, e aí eles frequentando ali, tendo esse, às vezes, até o primeiro contato com o mundo da arte. Isso é muito bom. A gente tem também essa preocupação, né? Porque muitas vezes numa exposição de arte contemporânea você precisa do monitoramento. Então nós temos essa preocupação, além de toda a curadoria que é feita para um salão de arte, por exemplo, o importante é a criança, o adulto também, é vir numa exposição e não meramente contemplar a obra. Eu acho que o importante é ela levar um pouco da exposição consigo. Eu, enquanto curador e crítico de arte, a arte contemporânea hoje ela é bastante complexa, às vezes. Então você precisa, sim, de uma orientação. A arte contemporânea hoje, ela não é uma obra meramente contemplativa, ela te questiona. Eu acho que você tem que estar aberto, você tem que estar com um olhar um pouco mais atento a esse questionamento que a arte te faz. O que o artista quis dizer com aquilo, como aquela profusão de cores, aquelas linhas e formas, as alternâncias, como isso te toca. E é bacana você estar a ver isso, a emoção que ela te provoca. Então, nós promovemos essa vivência também das crianças, elas virem, vem a obra, sempre tem, além do monitoramento, sempre tem um arte educador lá que faz um trabalho efetivo com as crianças, no sentido de, às vezes, recriar ou dar oportunidade à criança recriar realmente aquilo que ela viu, ou poder colocar num papel através de tinta, ou mesmo de argila, aí depende do dia, do arte educador, da técnica que ele está empregando, mas demonstrar o que ela sentiu, como ela foi tocada por aquilo. Então, eu acho que isso é você viver uma exposição. Porque, afinal de contas, você ir para uma exposição e não trazer nada dela consigo, então acho que nem compensa você. Então é bacana também ter esse trabalho de base, porque infelizmente a gente acaba esbarrando nisso, né? A gente não tem esse preparo para ver uma exposição, desde que ela não seja com obras de arte acadêmicas, né, que são aquelas de fácil compreensão. Mas é importante sempre ter alguém lá e ter, ter alguém com conhecimento que possa preencher essa lacuna, né, do conhecimento dentro da, do conceito da arte contemporânea. É, eu vou até refazer o meu comentário em relação à galeria. Por que, que eu falei, mencionei essa questão da escola? Porque eu estava lá visitando a galeria, era uma exposição aberta, eu estava lá, aí chegou realmente uma turma de escola. E, como eu falei, escoltada pela Guarda Municipal. E o professor, muitas vezes, não tem essa formação de explicar o que é uma obra de arte, enfim, essa interação. E realmente tinham lá monitores, na verdade eram arte educadores, que faziam questão de se aproximar das crianças e explicar cada uma das estações, o que, que era, o que, que o artista queria dizer. Muitos deles até foram os que ajudaram a montar as obras dos artistas. Então, eles comentaram, para fazer isso aqui, para equilibrar isso, pô, você não imagina. A gente fez isso. Então, você passa daquela questão, como você falou, da contemplação, mas do entendimento, da dificuldade de você montar o espaço, de criar uma estação. E qual era o intuito, ou melhor, a sensação, o que, que quis dizer o artista ao fazer aquela obra? É exatamente por aí. E é isso, né? Porque as obras contemporâneas, principalmente, elas são bastante conceituais, né? Sim. Ela tem muito a ver com o universo que o artista vive. Até para um próprio crítico, às vezes, a gente não tem acesso a essa informação, né? Do que momento que o artista estava vivendo quando ele criou aquela obra. Então, a gente passa a analisar de uma maneira mais... mais formal, né? E daí, é lógico que para falar daquela obra de arte específica, somente o artista estando ali presente. Mas a gente analisando em linhas gerais, num conceito mais formal, então a gente pode transmitir o conhecimento baseado no nosso, mas é sempre dentro de todos os segmentos que a arte tem, né? Trabalhando as linhas, as formas, as vertentes, os segmentos, e sempre a gente ponderando sobre alguma referência que as artes contemporâneas, que a arte contemporânea tem, né? Que você consegue identificar isso. Você consegue identificar, por exemplo, a escola que aquele artista fez quando ele estava produzindo aquela arte, porque sempre quando você bebe de uma fonte, você se alimenta, você acaba trazendo um pouco daquilo, recebendo essa influência, acaba aplicando no seu trabalho, no seu dia a dia, e no segmento artístico também não deixa de ser diferente, né? Para você que ligou o rádio agora, estamos aqui com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wagner Pavarin. Este é o programa Carreiras e Negócios, com a apresentação de Rafael. Devido ao avançar da nossa hora, Wagner, vamos agora ao último assunto. Agenda cultural de Natal. Como é que está isso aí? Eu sei que já se encerraram as oficinas culturais, com seus devidos espetáculos, mas não para. Tem a chegada do Bom Velhinho. Como é que está aí a nossa agenda cultural do Natal? Está bastante recheada, viu, Rafa? Imagino, como imagino. Eu falei, e o que é mais importante ainda dentro de um programa de austeridade cidadã, a gente está trabalhando com investimento baixíssimo, praticamente sem investimento nenhum, mas isso não quer dizer que a nossa programação esteja mais pobre, muito pelo contrário, ela está bastante rica. Então, como eu disse lá no começo, muitos dos números que foram apresentados nessas centenas e centenas de produtos culturais que fizemos agora nos encerramentos, então muitos deles estão na praça. Então, temos muitas apresentações de dança, números circenses, temos números musicais, os alunos de violão, os alunos de corda, os alunos de percussão, todos estão participando do teatro, inúmeros de dança também durante todas as noites. No dia 18, nós vamos ter uma parada de Natal, também no centro da cidade. Dia 18? Que vai ser, eu acho que é dia 18, está sem o calendário aqui, mas é o último domingo antes do Natal, que é o domingo que o comércio vai trabalhar até, funciona até as 18 horas, me falha a memória. Então, nós vamos ter a parada de Natal no período da manhã. Então, que nós vamos pegar todos os alunos do Centro Cultural, com seus figurinos, com suas performances, e vamos fazer um grande cortejo natalino pela cidade. Que legal. Então, assim, a nossa ideia é, eu acho que uma das nossas funções também é não deixar tudo muito engessado dentro do Centro Cultural, né? Importante é fazer com que o aluno tenha a sua habilidade lá e que ele possa ter um contato mais efetivo com o público, né? Porque ficar, às vezes, somente no teatro, só em sala de aula, isso acaba fazendo com que o artista não tenha essa grande vivência, né? Como diz o Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo está. Sempre. Então, a gente tem que pegar isso e todos esses números realmente levar para todos os lugares onde for possível, né? E a programação de Natal acaba abrindo essa oportunidade para a gente. Amanhã minha filha vai dançar com a Dai lá às 7h30, fazendo o Papai Noel. Olha que legal. Poxa vida. Então, a gente vai ter provavelmente também coral, Nona Goela. Por que eu estou falando Nona Goela? Você vê que legal, nesse um dos últimos espetáculos, entre ensaio, eu tinha uma que se apresentou na primeira sessão, na matinê, e a minha outra filha se apresentou à noite. Então, nesse intervalo entre uma apresentação e a outra, eu fui ali no Lost e comeu alguma coisa com elas, né? Eu não sei se foi programado ou não pela maestrina, a Dinamar, e eu tava ali, cara, você não vai acreditar, 9 de julho, o coral Nona Goela, que fazia parte da apresentação lá da Bela e a Fera, os caras atravessaram a Praça Santana e se dirigiram ao teatro cantando. Caramba! Cara, um negócio emocionante. Então, assim, de novo, eu não sei se foi proposital ou não, mas você ficava ali embebido realmente daquilo, você fala, pô, isso é cultura, isso é arte. Aí passaram, e aí assim, literalmente a gente atravessou o coral na calçada, falei, olha que legal, todo mundo sorrindo, cantando, isso não tem isso preço. Isso é paixão, né, Rafael, isso é paixão. Acho que quando você gosta do que faz, a coisa acaba fluindo com muita naturalidade, né? Com certeza ali estava um momento muito especial e a coisa acabou fluindo, né? E quem quiser, Wagner, até vou me adiantar aqui, vou pegar a tua fala nesse sentido, a gente tem uma agenda, como você falou, o calendário, a gente tem uma fanpage no Facebook, que é Vinhedo Aqui Tem Mais Cultura, certo? Exatamente. E ali, para quem ainda não conhece, é bacana essa página, curtir essa página. Para quem quiser ficar antenado em tudo que nós fazemos na cultura, a gente publica aí tudo, absolutamente todos os eventos. Acho que daqui a pouco a gente vai estar publicando também as datas para as inscrições, os cursos, as oficinas culturais, que iniciam em janeiro. Então, já antecipando, todo mundo vai estar... Mas esse ano vai ser obrigatório a apresentação do cartão SIM, então aqueles cidadãos vereadores que ainda não tiveram, por favor, providencie, porque senão, infelizmente, não vai ser possível realizar a inscrição, mas é só ir lá até o posto do SIM, solicitar, isso vem rapidão. E as inscrições serão em janeiro, então, depois a gente vai publicar aí na página, porque serão dias diferentes, cada dia um segmento, um curso, tá? É muita gente. É muita gente, então a gente precisa fracionar isso, porque senão a gente acaba não dando conta, né? Então, a gente que estiver ouvindo, basta entrar depois, vai lá no Facebook, entra no Facebook, tem aquela lupinha lá em cima do procurar, é só escrever Vinhedo Aqui Tem Mais Cultura, vai abrir a fanpage, a página com a nossa cultura aqui da cidade, você dá um curtir, passa a receber todas as informações, inclusive a agenda cultural do final do ano, a agenda de Natal, e aí mais para frente, as inscrições do curso, dos cursos, das oficinas culturais, esse tipo de coisa. Bem, infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Carreiras e Negócios pela Rádio Capela FM. Por favor, aproveite os minutos finais para deixar, Wagner, aproveite aí os minutos finais para deixar uma mensagem para os ouvintes do nosso programa. Eu sou uma pessoa bastante de sorte, Rafael. Eu tenho muito o que agradecer, eu acredito, sabe? Eu tive a sorte de trabalhar com excelentes profissionais e conhecer pessoas fantásticas na vida. E eu acho que, de certa forma, eu sempre tive essas pessoas boas, generosas e muito conhecedoras por perto. Então, eu acho que eu tenho muito que agradecer. Eu acho que a gente tem que sempre saber aproveitar e explorar as pessoas que têm bastante conhecimento e um conhecimento que vem de encontro aos nossos interesses. Então, eu acho que eu soube explorar. Tem uma frase do Sir Isaac Newton que eu trago comigo, que eu falo, né, se fui, entre aspas, se eu fui capaz de ver mais longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes. Então, eu trago muito isso. Acho que eu sempre procuro me apoiar em pessoas que sabem mais do que eu. Então, ainda dentro dessa fala, acho que eu tenho muito que agradecer. Agradecer hoje a equipe que eu tenho na Sectur. Não sou eu que faço tudo sozinho, de maneira nenhuma. Eu acredito e aposto muito no trabalho de equipe. Então, a equipe de secretaria, profissionais de primeira linha, tanto a equipe administrativa quanto a equipe técnica do teatro, evidentemente todos os arte educadores que eu sou apaixonados por ele. A gente conversa muito, muito, muito sobre tudo que a gente vai fazer. Agradecer evidentemente ao prefeito, porque eu estou hoje desenvolvendo um trabalho graças à confiança que ele depositou. Então, ao prefeito Jaime Cruz, o meu abraço e o meu agradecimento. Agradecer também, né, como eu tenho, Rafael, o meu ateliê também, que eu desenvolvo atividades de cenografia e tudo mais, o pessoal lá, minha equipe, nota 10. Então, acho que é mais por aí, muito agradecimento mesmo. E essa frase do Isaac Newton, que resume bem o que eu sou hoje, eu acredito, eu quero continuar sempre me apoiando e sempre nunca perder essa gratidão que eu tenho por tudo que eu conquistei até hoje. E quero agradecer, viu, Rafa, pelo convite, agradecer aí os ouvintes pela paciência, agradecer vocês aqui da rádio pela oportunidade de estar me abrindo e falando um pouco mais sobre mim e pelo meu trabalho. Tá? Eu que agradeço, imagino que ter um secretário municipal de cultura numa época dessa de fim de ano, do Natal, com ainda a austeridade, tendo que fazer do limão à limonada, conseguir a agenda do secretário para um horário desse, tarde da noite, realmente é, só tenho a agradecer. E assim como você, eu também penso dessa forma, Wagner, a gratidão é uma das maiores virtudes do homem. Então, aproveitando, eu agradeço a sua presença, a presença do nosso secretário municipal de Cultura e Turismo, Wagner Pavarin, a todos os ouvintes pela audiência. Até a próxima semana com mais uma edição do programa Carreiras e Negócios, com a apresentação de Rafael Rios. Vou presentear os ouvintes, aproveitando a semana de lançamento do filme da Elis Regina, com uma música dela, uma das que eu mais gosto. Aproveitem para ouvir essa obra de arte, posso dizer assim, atrás da porta. Até a próxima, pessoal.